Voo no 642, coordenando com a equipe de solo após ver depois da tão liberado o setor, autorizado para inspecionamento, reporta táxi. Puxa, acionando autorizado, 642. Número 607, do lado 52, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, igual 607. Controle saldo, bom dia, igual 607. No 607, bom dia, contato radar, sabe, não tem 360, boa lida. 7360, confirmo da presente valida? Confirmo. Ciência da presente Prodileta, Gomes 07. 7, bom dia, autorizado ali, manter a cabeceira no zero. Autorizado ali, manter a 3507. Da 357, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-40 graus com 1-0 nós. Vista decolagem 3-5-1-0. Gol no 607, direto bridge. Direto bridge, gol no 607. POB 165, Serna Salvador, 3 horas e 11. 1642, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-9, um bom voo. 19, Índia Alfa, 286, 642. Salvador, bom dia, azul 4208, cruza 2, 15, parando 50, sentido da Juliette. Azul 4208, acionando a identificação, desce para 050, chegada Mari. Identifico 050 na Mari, 4208. Azul 4208, informo Salvador para instrumento, 500 pés de teto, 2000 metros de visibilidade, chuva forte. 500 graus, 4208. Segura 7, desvio esquerda, proa 265. Gente, após desvio, esvoa árvore. Árvore após 357. Chama o centro, Recife 1251, alterno 3325. Sente 1251, alterno 3325, bom dia, vamos 607. Salvador, tripe 5514, parte 3 para puxa e acionamento. Autorizado, reporta táxi, tripe 5514. Reportando para o táxi, 5514. É 42, decolou 59, controle 120, décima 8. 208, 642, boa. Controle, bom dia, 642, decolou na PUCA. Com no 642, contato radar, sobe, mantém 390, saída PUCA. PUCA para o 390, 642. 5 no 7, chama Recife 1288, alterna 1260. Recife 1288, 260, tem um bom dia. Azul 4208, desce para 2000 pés, ajuste 1020. 2000, 1020, 4208. Trip 5514 com 50 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Trip 5514, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1020 agora, um bom voo. 1020, táxi parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 18,6, obrigado e bom dia. Gol no 642, chama Recife 1254-5. 2508, autorizado ILS, reporte estabilizado. IVLS, informação estabilizado, 4208. Trip 5514, a linha e decola, pista no zero, 130 graus, 119. 153, autorização para Galeão 360, informação Kilo. Santos 153, bom dia, eu tenho pré-aprovado 380 para Galeão. Copia agora a coordenação 360. Copia 380. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8, adiciona 5032 no transponder. 3153 para Galeão, nível 380, pista 10, curva à direita da EL, Leda, Bridge. Upper Zulu, 110, 120, 18, 5732. 5032 no transponder, após Leda voa posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, onde intercepta Upper Zulu, 10 e segue conforme. O portão 62 chama pronto, TAM 3153. Este chamará pronto no 06, é Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu, 10, transponder 5032. Salvador, bom dia. Azul 4208 estabilizado no X-Ray. Azul 4208, chuva leve moderado sobre o campo, reporta avistando. Gente, informando avistando, tem informação de teto? Então, questionei a aeronave que decolou, ok? Sobre a cabeceira 28, primeira camada de nuvem está a 350 pés, aproximadamente. Gente, grato. Direto Conde, 555 no 4. Direto Conde, 55 no 4. Pista livre, 140 graus, 14 nós, tráfico avistado, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, 4208. Paulo, lado para cargo 9832 para o pushback para o Neto. Opção 9832 autorizado, reporta ataque. Reporta ataque. Azul 4208, solo 212, livre à direita, solo 219. Livre à direita, 219, informa que bem na curta final tem a chuva de intensidade moderada para forte. Ok, grato pela informação. Solo Salvador, bom dia, Azul 4208, pista livre. Azul 4208, bom dia, taxia via Alfa e reporta onde seu taxi é Juliette para ingresso. Alfa, informante da Juliette para ingresso, 4208. Solo Salvador, bom dia, o Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, prossiga. Opa, pedi autorização de reboque aqui do SIG número 7 para o SIG número 5. SIG de número 7, só um instantinho, Mike X-Ray Charlie. O TAM 3153 na escuta. Na escuta do solo, Salvador. Positivo, prossiga. Estimado para início pushback e acionamento, por gentileza. O horário previsto seria os 2-0, em mais 5 minutos. Gente. O Mike X-Ray Charlie, inicialmente autorizado o início do reboque e aguardando para prosseguir para o fim de número 5, ok? Positivo, ok. Vai iniciar aqui o início do reboque e aguarda para a entrada número 5, é isso? 4208 na Alfa para ingresso na Juliette. Juliette 03 ao portão 4208. Juliette 03, 4208. Pode iniciar o reboque, agilizando na medida do possível. A gente tenta realizar o reboque antes do início previsto do TAM, no meia dúzia, daqui a 5 minutos, ok? Sei, Charlie, copiou a informação? Solo TAM 3153, ponto para o posto de acionamento no 06. TAM 3153, meia dúzia, autorizado, reporta ataque. Autorizado, reportará para ataque. 3153. O Mike X-Ray Charlie na escuta? Positivo. Pode prosseguir o início do reboque e vai prosseguir para o SIG de número 5, seguindo o airbus de ataque, vai iniciar o push no 62, ok? Atento ao meio. Ok, ok. contato com o WhatsApp, 98322 a bordo, 3 horas, alterna, Natal. 9832, taxi via Pátio Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 020, bom voo. Ajustar no 020, Pátio Indy Alfa, 186, ponto de espera. Opção 932, autorizado a linha de colapso no 0, 160 graus, 119. Livre alinhamento de colapso no 0, a cargo 932. Salvador, Santo 3153, pronto para o ataque. TOB163, 3 horas 54, alternando Campinas. Santo 3153, taxi via Pátio Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste.